Sejam muito bem-vindos ao A partir de agora, estamos juntos para partilhar histórias e vivências. Este é o céu da minha rua. Olá, caros ouvintes. Boa noite. Começa agora mais um O Céu da Minha Rua. O céu da minha rua que hoje tenho uma história para vos contar e que se vai resumir em alguns minutos de uma canção. Um dia fui à aldeia. Solicitado, mas quis viver na aldeia. E assim foi. Aos 17 anos, saí de casa com a respectiva autorização, com a respectiva confiança, e viajei até Igrejinha, uma aldeia que se situa a 22 km de Évora, a capital da capital distrito do sul do país. Foram mais de 650 km de viagem, mas uma certeza enorme no rosto. De súbito, tudo parecia mais pequeno. Tudo era perto. Até as pessoas eram perto. Na verdade, até a própria vida estava mais perto. Nada era longe. A aldeia não dava por quase nada. Só havia um autocarro que ligava a aldeia à cidade mais próxima, que era Arreolos. Na verdade, foi uma transformação interessante passar de automóveis e computadores para pás e enxadas. Não tive dificuldades em adaptar-me às casas de pedra e ao frio que se fazia sentir, mais até do próprio calor que se fazia sentir. O frio suportava-se. A cama não era tão confortável como aquela que eu tinha lá em casa, mas ainda assim era uma cama para dormir. E quanto ao calor, fazia-se o que se podia. Não era de toda uma surpresa ver aquela jovem na casa onde eu dormia aparecer de repente sem qualquer tipo de roupa. Na verdade, não era estranho para ninguém, até porque de certa parte todos eram um pouco assim, já que o calor ali era insuportável. Chegávamos a ter 45, 46 graus de altura, de temperatura ali, durante o verão, em tardes consecutivas. Isso já nem um computador que não era muito utilizado, mas de vez em quando lá se ia a internet por ali. Eu gostava mais do campo, embora não pudesse fazer muita coisa durante a tarde. Dedicava-me mais a dormir para à noite poder apreciar melhor os sons, os cheiros. Na verdade, nem havia muita necessidade de me preocupar. A verdade é que aquela família sabia que eu saía à noite e não se preocupavam. Se eu me perdesse, também não ia para longe, porque tudo era perto e eu não me perdia. Porque se perdesse uma referência, teria outra, igualmente perto. Assim foi durante muitos anos, até que essa jovem acabou por conhecer alguém que mais tarde seria seu esposo. Fiquei em casa da Maria, que casou com um rapaz chamado José, na mesma aldeia. Foi interessante ver a evolução daquela jovem, cujos pais amavelmente me aceitaram, para ser depois eu a ajudar a mesma Maria a fazer com que os pais percebessem que ela já era uma mulher, não apenas uma menina. Foi bonito saber que confiava em mim. Na verdade, ainda bem que assim foi, e ainda bem que aquela criança, de quem ela entretanto ficou grávida, nasceu. Não nasce muita gente naquela aldeia. Aliás, como em quase nenhuma. Nasce uma criança, morrem três velhos. Mais ou menos por aí. E a população tende a ser cada vez menos naquela aldeia, como em qualquer outra portuguesa. Ainda assim, são muitos habitantes ali. Não é propriamente uma aldeia pequena de pequena pequena. Não tem apenas meia dúzia de casas. Não, tem mais umas quantas. Mas são cada vez menos as pessoas que ali vivem. Há até uma certa preocupação de quantas pessoas é que viverão ali há 10 anos ou 20. Passei muitos anos ali. Na verdade, acabei por fazer quase toda a minha vida ali. Vim para a cidade apenas para ter maior conforto. Já contando os meus 70 anos, decidi voltar à vila, à cidade de Vila Nova de Gaia para finalizar os meus dias. Mas há uma história muito bonita que eu vos quero contar. Nessa... Digamos que nessa... Ou seja, nessa aldeia, quando a Maria ficou grávida, houve toda uma festa. Não dá para descrever a reunião que a aldeia teve. Ainda eram umas quantas centenas de pessoas. É certo, nem todos compareceram, mas muitos compareceram. Para, enfim, festejar o nascimento da criança. Puseram-lhe um nome bonito, bem másculo, para que ele crescesse forte e se fizesse um bom homem. Aquele dia não houve fogo de artifício porque não havia dinheiro para tanto, mas se fez-se o melhor banquete que se pôde. Foi uma festa tão linda aquele domingo. Foi um domingo à tarde. A criança nasceu numa quinta-feira em casa. A Maria, enfim, apareceu como pôde. José era um pai orgulhoso, sem dúvida. Era um pai orgulhoso e um bom homem para ela. Aliás, como assim foi durante toda a vida. Eles ainda vivem lá. Eu vim para aqui, mas eles ainda vivem lá. Não é porque não gostem da cidade, mas... Até porque já foram várias vezes a Lisboa, que ainda é pior do que Vila Nova de Gaia, em termos de movimento. Mas a verdade é que... Sabem, não conhecem, digamos assim, não nasceram nessa realidade. Eles querem outra. Aquela, da aldeia. Só tiveram um filho. Não porque não quisessem ter mais, mas porque o desgosto os impediu. Cresci todos os dias naquela aldeia. Desde aprender a ordenhar vacas, a tirar lã das ovelhas, a deparar-me com uma outra situação mais arriscada e insólita. Como aquele inverno em que das quintas não houve quase nada. Tivemos que comprar tudo, ou quase tudo, nos mercados de Arraiolos e de Évora. Sorte que tínhamos alguns vizinhos que tinham carro e era fácil chegar a Évora. Lembro-me até de alguém que nós tínhamos como amigo, que tinha uma carrinha e que muitas vezes fazia compras para 3 e 4 ao mesmo tempo. Nós pagávamos e a pessoa ia de igrejinha até Évora e regressava depois à igrejinha. Vocês não estão a ver. Nessa altura foi um ano complicado e foi interessante ver como mais uma vez as pessoas se reuniam, nem que fosse só para ver a carrinha chegar, e contava-se o pouco que restava na despensa, não é? Bem, e numa outra adega, nem todos tinham, mas havia sempre uma outra pessoa que a tinha. E sempre havia um bom vinho para tomar enquanto se esperava pela carrinha. Não é? A missão daquele homem era só uma. Trazer as compras. Claro, muitas pessoas, aquelas que podiam mais, deixavam-lhe ficar com o dinheiro que restava das compras que, entretanto, tinham sido feitas. Esse não era bem o seu ganha-pão, mas confessava muitas vezes que dava sempre uma ajuda. Era uma conta interessante ao fim de cada mês. Entretanto, este bebê foi crescendo, sempre com a atenção dos avós, que entretanto faleceram, e dos pais. Foi à escola, fez-se um homem, realmente, um grande homem. 1,85 m quase. Cresceu mais que o próprio pai. Eles tinham a sua educação mais ou menos rígida com ele. E ele também teve os seus momentos traquinices, até de alguma maldade, mas era um bom adolescente. Foi economista. E saiu aos 19 anos da aldeia. Foi para Lisboa e até foi nesse contexto que os pais foram conhecer a capital de Portugal. Foram visitá-lo. Se vocês vissem, como economista ele estava bem abastado de dinheiro até. Tinha uma casa num prédio. O prédio tinha 10 andares. Ele morava no 7º. Aquela casa, eu cheguei lá a ir também, a convite dos pais. Fomos todos no carro. O filho veio-nos buscar, levou-nos lá. Fomos de fim de semana. Fomos na sexta, regressamos no domingo. Ou segunda-feira de manhã, agora não me recordo. Acho que foi segunda-feira de manhã. De todas as formas, o que mais importa é que passamos lá 2 noites. Ou 3. Mas pelo menos 2 foram. Foi um momento bonito. Até porque, tal como ele, a mulher também era... Não era economista, mas era uma mulher da cidade, não é? Ele não era um homem da cidade, mas fez-se. Ela era uma mulher da cidade. Tinha uma voz um pouco estridente, é certo, mas davam-se bem, riam-se muito. Gostava muito daquela família. Na altura em que ele se despediu de toda a família, também se despediu da aldeia. Foi algo, aliás, que ele sempre teve. Ele não gostava apenas da família, ele gostava da aldeia. É certo, tinha uma proximidade maior com algumas pessoas da aldeia, naturalmente. E não gostava nada de outras, como podem imaginar. Mas, na verdade, continuava ainda assim a ser um bom homem. Foi alguns anos depois. Tinha 29, 30 anos. Quando foi assassinado. Na verdade, não se sabe até hoje se foi um acidente, se foi algo previsto. Porque não se sabe quem é que o matou. Foi um acidente. A mulher também. Não há descendentes desta família. Na verdade, foi uma perda enorme. Os pais já contavam uma certa idade. Ele 53, ela 50 anos. E não foi fácil. Não foi fácil que, enfim, que de repente eles ficassem sem o único filho que tiveram. E devo dizer que o desgosto os impediu de ter mais, porque eles queriam. Lembro-me que a Maria até chegou a tentar falar com o José, ver-se... Bom, porque já era mal de uma idade que não era possível, não é? Ter filhos, pelo menos para ela. E a questão era, será? Será que ela poderia adotar uma criança? Bom, as coisas não são como eram naquela altura. Há 20 anos atrás, há 25 mais precisamente, não havia aquilo que há hoje. Adotar uma criança não era tão fácil como agora. Ainda que fosse, enfim, fosse na década de 90. ou neste caso ainda 80. Mas não era fácil adotar uma criança, e muito menos agora. Até. As exigências são outras, ou seja, é mais fácil por um lado, mais difícil por outro. Eu voltei há uns 3 anos à cidade. É verdade, já a contar 78, prefiro sinceramente descansar tranquilamente aqui, ter tantos confortos que não me falte nada. Mas costumo deixar o José e a Maria ali. Foi um momento bonito. E bonita foi também a despedida que a aldeia lhe fez. O corpo foi trasladado para o cemitério mais próximo. Os pais, com o dinheiro que tinham juntado, pois bem, juntaram-se mais uma vez e fizeram uma cerimónia bem bonita. Conseguiram pagar a transladação do corpo. Conseguiram ficar perto do filho, tal e qual como queriam. A festa foi tão bonita. Foi algo tão sincero, tão simples. Claro, não houve banquete como quando ele nasceu. Nem houve festa. Mas houve uma união. Se há coisa que eu não posso esquecer-me é daquele céu azul, tão azul. Tão azul que até parecia pintado. E quando olhávamos lá mais ao longe, descíamos a mirada do centro do céu para o horizonte e víamos o sol a desaparecer. Já a igrejinha tinha iluminação. Eu fiquei à noite com os pais e alguns amigos mais próximos. Conversar, enfim, os resistentes. Naquela altura todos eram amigos. Hoje sim, a aldeia mais pequena. Tem sensivelmente 350 a 400 pessoas. Na altura não. Na altura em que nasceu. Seriam sensivelmente mais umas 500 pessoas. Ou seja, umas 900 pessoas. 900 mil pessoas que viviam ali. E, enfim, é uma aldeia bonita ainda assim. João Maria Tudela, salve a rainha. Até para a semana. Nasceu o filho José e a Maria. Ele vai crescer e ser um homem são. Na aldeia o sino toca na alegria e o povo eleva ao céu uma oração. Salve, salve, salve, salve rainha. Salve, salve, salve rainha. Estás no céu, olhai por ele. Para ti o filho José e a Maria, para longe onde há dinheiro e fácil pão, o sino toca em tom de nostalgia e o povo eleva ao céu uma oração. Salve, salve, salve, salve rainha. Salve, salve, salve rainha. Que estás no céu, olhai.